understand, we'll expect flight level 290. Thank you. Trip 316, controle, meu cordial, você vai pousar na pista 197, positivo? E direto pro VOR 5000-1022 no ajuste, pouso visual, pista 17. Just confirm you were above the runway 10, is closed until 1116. Yes, that's affirmative. We understand that. Okay. Thank you. No 225 é o controle, só vai pousar na pista 197, confirma. Desça para 6000, ajuste no 022, voando Alagoinha. O Delta na escuta do solo? Ok, o Mike Delta se recebe o solo, por gentileza faça um check no equipamento rádio, por gentileza. Ininteligível. Sino 225, Salvador. Mike Echo Delta, solo recebe base. A intenção é chegar da Bonf até Bonf e após vai curvar à esquerda para final. Essa é a intenção do controle. Vamos prosseguir para 5000. Controle, Trip 316, sem restrições até 3.000. Sem restrições até 3.000, Trip 316. Afirmativo. Eu acredito que no setor de Paripe o Trip já tenha condição de prosseguir visual para pouso pista Conocer. Ok, assim que tiver visual a gente avisa. Obrigado. Papapá, Mike Eco Delta, pronto, cópia. Mike Eco Delta, autorizado para Manati, 1.000 pés. Decola pistão 1.7, curva direita, corredor Axé, transponder 0.1.2.5. Frequência do controle 1.2.0.8. Protegimento correto, mas cuidado, por gentileza, reporte a manutenção aí, o problema da sua antena, ok? A gente no início não escutava sua transmissão, estava ininteligível e agora com um pouco de chiado. O Mike Cudelta, por gentileza. E agora em 1.8.95, pressionamento táxi, Mike Cudelta. Dirigindo 1.8.95. P5316, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, é autorizado para 2.000. 2.000, 5316. Federal 9970, sente, autorizado por excepcional, reporte pronto para ataque. Luciano 225, sem restrições até 3.000. Mano, então decolagem da 17 agora, a curva permanece à esquerda, no mesmo tecido de saída, momo transição flock. American Airlines 980, go ahead. Yes, we are at gate 11, ready for pushback. Roger, American 980, but send by at least 10-1-1. Okay, stand by. Boeing 737 that will text behind of you. Então, o interessante é que os senhores, quando a 15 milhas, já estejam numa altitude de 3, 4 mil, ou seja, abaixo, para que a gente possa orientá-lo para a reta final da pista 17. Evitando assim que o senhor tenha que ir lá no ILS e depois visual completo e pousa na pista 17. A gente quer encurtar a trajetória dos senhores. Tá bom, obrigado. O Trip equipe já está nessas condições que o senhor gostaria. Muito bom. Então estou autorizado a prosseguir para a reta final da pista 197, aguardando a transferência de comunicações, o trip 5316. Está prosseguindo, 16. Oceano 225, desça para 2000. 2000, né? 225. Seria do 2223, passa lateral de Alagoinhas, desça para 4000. 4000, passaria para 225. Pessoal, com a cabeceira no 7, está se ajustando aqui na perna do vento pela direita, não, no 753 no 6, atingir 2000. Positivo, está autorizado descer visual para pouso pistão no 7, aguarde transferência de comunicações no 5316. No 6. No 6. E a sua voz, bom, professor, né? Não entendi. Vai curvar agora à esquerda e voar na proa 180, em descida para 2000, Oceano 225. Oceano 180, 2000. Positivo, você está passando o bonfe agora 5500. General 9970, autorizado táxi até através do 508, parte 1, devido à aeronave taxiando na Taxi Lima. Táxi até através do 08. Trip 5316, chame a torre, 11895. 1895, obrigado pela ajuda aí, senhor. Bom trabalho, bom serviço. Boa. Geral, informa o pátio principal. Ah, tá bom, obrigado. Aqui tem 8 também. Oceano 225, condição de voo. Visual, meu setor. Já tem condições de prosseguir? Afirmativo, para final da 17? Positivo. Afirmativo, 6225. Está autorizado a prosseguir, aguarde três choreiras. 7625. Descendo para 4000, já autorizado, passareiro. Oceano 225, passa a Baía de Aratu, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. O tráfego número 1 está a 2 milhas para o toque na 17 e o senhor está 6 milhas atrás como número 2. Vamos reduzir e checar o trem. Está reduzindo já o 625, o contraste mitigado. Positivo, já tem contato visual com o aeroporto internacional? Afirmativo, 6225. Ciente, chame a torre, 11895. 95, 6225. 2223, ventilação para final visual. Esquerda 210, desça para 2000 pés. Bom dia, 9131 da Azul. Fala, Salvador. Cordial bom dia. Então vamos lá pra Mari. Produção foi manter esse cara lá com curva pela direita, nível 1950. Confere. Mike Juliette Romeu agradece a colaboração do senhor e vai manter a vertical da Avenida Paralela até o Iguatemi, senhor. Obrigado pela colaboração. Positivo, Mike Juliette Romeu. Salvador, Azul. Prossiga. Continua, tá? Até que a pista fecha das 10h26 às 11h16, mas não sou o que quer. Só a curiosidade. Manutenção. Beleza, valeu. Que o Serra Lima mantém escuta. General 9970, após Embraer 190, estacionar no gate 09, autorizado Taxi A até Taxi Quebec, via Lima, Mike, reporte na Taxi Quebec. General 9970, confirmando na Taxi Quebec, chame torre, frequência 118, decimal 95. General Member Alpha, mantém escuta número 2 para cópia. General 9970, informa altímetro 1022. Salvador, boa, eu tenho 3179. Confirmando. Bom dia, eu tenho 3179, tem sequenciamento para 10? Sequenciamento, não. Só temos aeronave no pátio, aguardando a abertura da pista, que é a aeronave da América. Ok. Falou, Salvador, muito bom dia, né? 6225. 6225, mantém a posição do taxiway Mike, ele é da passagem 727 da Sideral. Até mais, 6285, dando passagem ao baixo. O Sideral 9970 tem condições de agilizar? Temos outro tráfego na final? Agilizando. Grato. 6225 da Xené, após a passagem Sideral, prossegue seu táxi via Lima até o posição 01. Gente, até Lima, posição 019285. A princípio será o número 3 para pouso. O senhor vai entrar em espera caso não receba instruções em bom. É, eu já estou te vendo já há algum tempo. Papapá, mais frente, o meu está levando a paralela, vai ingressar na lei litoral do aeroclube para regresso. Positivo, retorno à base, o Mike, Juliette e Romeu. De Salvador, cancele, prossegue visual a mil pés. 5135 no transponder, coordenaciona 0263 no transponder. O controle opera em 120.8, que ele se arruma. CB2223, informe o contato visual com a cabeceira 97. Visual com a cabeceira 97, por favor. Ok, torre 11895. Braço, torre 1895. Responde 0263, o Kilo Serrarima. Correto, Pátria da Bata? Sim, Aerostar e o PLB? Era aguardando a liberação da pista 10, é o número 2 para pouso, está a 33 milhas a sudoeste, nível 170 para espera. Passou através do parque de Pitaçu, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, torre 118-95. 118-95, um grande abraço, meu amigo Capitão Leite. Um abraço. Melhor controle do Brasil. O 9131, condições de fazer espera no nível 100? De November Alpha, confirme o Pat que se encontra aí, setor de sobrevoo. De November Alpha, na escuta do som? Prossiga. Da 3179, autorizado Salvador para Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo até Zulu, após Direta Triv, após conforme rota do plano de voo, decola pista 1-0, primeira curva à direita, da Euleda pós-bridge, nível de voo 340, transponder 5155, controle frequência 120.8. Vamos lá na ordem então, aprovado 340 conforme, depois do 1-6. Belo Horizonte, Trive, conforme, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 5155, controle 1208. Tá 3179, confirmando após Trive, de acordo com a rota do plano de voo. Afirmativo. Tá 3179, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Sana. Paredo 2223, autorizado no táxi, até remota 1-3, em frente, remota 1-3. Embaixo, confirme a rota e o destino, eu não, ainda não recebi o plano. Dependendo da rota. Azul 4298, atingindo 200. Azul 4298, mantenha o nível 200 em mare, inicie espera, é o número 4 na aproximação. Positivo, mantém 200, programa ordem sem mares, 4298. Confirme. Papão meu de November Alpha, confirme o setor de sobrevoo e o pátio que se encontra. Livre. Obrigado. Então a intenção é corredor Axé Vera Cruz para sobrevoo, o Índio November Alpha pronto para cópia. Índio November Alpha voa local Salvador, 1000 pés, decolagem da 17, corredor Axé, primeira curva direita, corredor Axé, 017 no transponde para sobrevoo no, em Vera Cruz. O Índio November Alpha, coteja. 2-2. Obrigado. Tu passa 402 a bordo, chama 2-8-9-5 para o acionamento táxi do November Alpha. Afirmativo. Tente, bom fim, se espera. Botão 3663, nível 80. Afirmativo, mais um minuto, cópia, oficina Tango Barreiras. Informação em curso é a Oscar. Tô em espera para prosseguir com as aeronaves, pra vista 10.